a fazer 45. No dia seguinte à tarde, ele foi sozinho a Fir Street. Rowan tinha saído com Cecília e Clancy Mayfair para darem uma volta pelos luxuosos centros comerciais da cidade. Quando lá chegou, a casa estava silenciosa e vazia. Até Eugénia tinha saído com os seus dois filhos e os netos. Tinha-a toda para si. Embora as obras estivessem a correr muitíssimo bem, ainda havia escadas e telas virtualmente por todo lado. As janelas ainda estavam nuas e ainda era cedo demais para serem limpas. As compridas portadas, tiradas para serem lixadas e pintadas, estavam lado a lado como grandes pranchas em cima da relva. Foi até à sala de estar e ficou a olhar durante muito tempo para o seu próprio reflexo sombrio no espelho por cima da primeira lareira, a minúscula luz vermelha do seu cigarro como um pirilampo no escuro. Uma casa como esta nunca está silenciosa, pensou. Naquele momento, ouvia o canto baixo do ranger e estalar das vigas e dos velhos soalhos. Se não se soubesse isso, podia-se jurar que alguém andava lá em cima, ou que, lá atrás na cozinha, alguém tinha fechado uma porta. E aquele estranho ruído como um bebé a chorar muito ao longe. Mas não estava lá ninguém. Aquela não era a primeira noite em que lá fora para testar a casa e para se testar a si próprio, e sabia que não seria a última. Lentamente atravessou a sala de jantar, a cozinha sombria, e saiu pelas portas envidraçadas. Uma luz suave inundava a noite à sua volta, jorrando das lanternas na cabana recém-restaurada e das luzes submersas da piscina. Incidia nas sebes bem aparadas e nas árvores e na mobília de jardim de ferro forjado, lixada e recém-pintada e disposta em pequenos grupos nas lajes varridas. A própria piscina já estava completamente restaurada e cheia até acima. Tinha um ar extremamente luxuoso, um longo retângulo de água muito azul a cintilar no crepúsculo. Ajoelhou-se e pôs a mão na água. Um pouco quente demais para aquela temperatura amena de setembro, que não era mais fresca que em agosto, mas era boa para nadar à noite. Ocorreu-lhe uma ideia. Por que não ir agora para a piscina? Pareceu-lhe de certa forma errado ir sem Rowan. O primeiro mergulho era um daqueles momentos que devia ser compartilhado. Mas que diabo! Sem dúvida que Rowan se estava a divertir com Cecília e Clancy, e a água estava tão convidativa. Há anos que não nadava numa piscina. Olhou para trás, para as poucas janelas iluminadas, espalhadas pela parede violeta escura da casa. Ninguém o veria. Tirou rapidamente o casaco, a camisa e as calças, os sapatos e as meias. Tirou os calções e, dirigindo-se para a extremidade mais funda, mergulhou sem pensar em mais nada. Santo Deus, aquilo é que era viver! Mergulhou até tocar com as mãos no fundo azul escuro e depois virou-se de forma a ver a luz a cintilar à superfície. Depois subiu rapidamente, deixando que o impulso natural o levasse até à superfície, sacudindo a cabeça a escorrer água, enquanto olhava para as estrelas. Havia barulho à sua volta, risos, conversas, pessoas a falar alto em vozes animadas, umas com as outras, e subjacente a tudo isto, o gemido rápido de uma banda de Dixieland. Virou-se estupefacto e viu o relvado ornamentado com lanternas e cheio de pessoas. Havia por todo o lado jovens pares a dançar nas lajes ou mesmo na relva. Todas as janelas da casa estavam iluminadas. Um jovem de smoking mergulhou subitamente na piscina, mesmo à sua frente, molhando-o e impedindo-o de ver. Subitamente a água encheu-lhe a boca. O ruído era agora ensurdecedor. Na outra extremidade da piscina Estava um velhote de casaca e laço branco a chamá-lo. Michael! Gritou. Venha-se embora imediatamente, antes que seja tarde demais. Um sotaque inglês. Era Arthur Langtree. Michael começou a nadar vigorosamente em direção a ele. Mas antes de dar 3 braçadas, perdeu o fôlego. Sentiu uma dor forte entre as costelas e tentou chegar à parte lateral da piscina. Quando agarrou a borda da piscina e se içou, a noite à sua volta estava vazia e silenciosa. Não fez nada durante um segundo. Ficou ali a arfar, a tentar controlar as batidas do coração e à espera que passasse a dor nos pulmões. Os seus olhos percorriam o pátio vazio, as janelas vazias, o vazio do relvado. Depois tentou sair da piscina. Sentia o corpo impossivelmente pesado e até no calor sentia frio. Ficou ali a tremer por instantes e depois entrou na cabana e pegou numa das toalhas enxovalhadas que usara durante o dia quando lá ia lavar as mãos. Limpou-se com ela e voltou a sair, olhando para o jardim vazio e para a casa escura. As paredes recém-pintadas de violeta escuro eram agora exatamente da cor do céu crepuscular. Estaria assustado? Estaria zangado? Honestamente, não sabia. Talvez estivesse em estado de choque. Mas também não tinha a certeza. Sentia-se outra vez como se tivesse corrido a milha em 4 minutos. Disso não tinha dúvida. E a cabeça estava a começar a doer-lhe. Pegou na roupa, vestiu-se, recusando-se a apressar-se, recusando-se a ser expulso dali. Depois, durante longos momentos, ficou sentado no banco curvo de ferro a fumar um cigarro e a estudar as coisas à sua volta, tentando lembrar-se exatamente do que vira. A última festa de Stella. Arthur Langtree. Outro dos truques de Lasher? Ao longe, para lá do relvado, junto ao gradeamento da frente, no meio das cameleiras, pensou ver qualquer coisa a mexer-se. Ouviu passos a ecoar. Mas era apenas alguém que passeava na noite, alguém que talvez estivesse a espreitar através das folhas. Escutou, até já não conseguir ouvir os passos distantes, e apercebeu-se de que estava a ouvir o clique do comboio da beira-rio a passar, exatamente como ouvia em Annunciation Street quando era rapaz. E de novo aquele som, o som de um bebê a chorar, que era apenas o apito do comboio. Levantou-se, apagou o cigarro e voltou para dentro de casa. Tu não me assustas, disse ele com naturalidade. E não acredito que fosse Arthur Langtree. Teria alguém suspirado na escuridão? Virou-se. Nada, a não ser a sala de jantar vazia à sua volta. Nada, a não ser a grande porta em forma de buraco de fechadura que dava para o corredor. Continuou a andar, não se dando ao trabalho de fazer menos barulho com os pés, deixando que os seus passos ecoassem fortes e ostensivos. Ouviu um leve clique. Uma porta a fechar? E o som que uma janela faz ao ser erguida? Uma vibração de madeira e de vidros? Virou-se e subiu as escadas. Foi até à parte da frente e passou por todas as salas vazias. Não acendeu as luzes. Já sabia onde estava toda a velha mobília, fantasmagórica, sob os plásticos que a cobriam. Bastava-lhe a luz pálida do candeeiro da rua que entrava pelas portas. Finalmente tinha coberto todo o andar. Voltou para o resto do chão e saiu pela porta. Quando chegou ao hotel, telefonou a Aaron da recepção e pediu-lhe que fosse tomar uma bebida com ele ao bar. Era um lugar agradável, mesmo na parte da frente, pequeno, com algumas mesas sob uma luz discreta e raramente estava cheio. Foram para uma mesa a um canto, bebendo meia cerveja num tempo recorde. Contou a Aaron o que tinha acontecido. descreveu o homem de cabelos grisalhos. Sabe, nem sequer quero contar a Rowan, disse ele. Por que não? Perguntou Aaron. Porque ela não quer saber. Não quer voltar a ver-me perturbado. Fica doida. Tenta ser compreensiva, mas as coisas não a afetam da mesma maneira. E eu fico doido. E ela zanga-se. Acho que tenho de lhe contar. Ela dir-me-á para o ignorar e para continuar a fazer o que me dá prazer. Por vezes penso se não devíamos pôr-nos a andar daqui para fora, Aaron. Se alguém não devia... Parou de falar. O quê, Michael? É uma loucura. Eu mataria alguém que tentasse fazer mal àquela casa. Conte-lhe. Conte-lhe o que aconteceu de uma forma simples e calma. Não lhe dê a reação que a perturbará, a menos que ela lhe a peça. Mas não guarde segredos, Michael, especialmente um segredo como esse. Ele ficou calado durante muito tempo. Aaron já quase tinha acabado a sua bebida. Aaron, o poder, ela tem-no. Há alguma forma de o testar? Ou de trabalhar com ele? Ou de saber o que pode fazer? Aaron assentiu. Sim, mas ela sente que trabalhou com ele durante toda a sua vida a curar. E tem razão. Quanto ao potencial negativo, ela não quer desenvolvê-lo, quer dominá-lo por completo. Sim, mas quase se pensa que ela quer brincar ocasionalmente com ele, numa situação de laboratório. Oportunamente, talvez. Neste momento, creio que está absolutamente centrada na ideia do centro médico. Como você próprio disse, ela quer estar com a família e realizar estes planos. E tenho de reconhecer que esse centro médico Mayfair é uma ideia magnífica. Creio que as pessoas da Mayfair e de Mayfair estão impressionadas, embora tenham relutância em dizê-lo. Aaron acabou de beber o vinho. E você? Aaron apontou para as mãos de Michael. Estou melhor. Tiro as luvas cada vez com mais frequência. Não sei. E quando estava a nadar? Sim, acho que as tirei. Meu Deus, nem sequer pensei nisso. Eu... Não acha que teve alguma coisa a ver com isso, pois não? Não, creio que não. Mas acho que teve toda a razão em partir do princípio de que podia não ser Langtree. Talvez não seja mais que uma sensação. Mas não creio que Langtree o contactasse dessa forma. Mas conte a Rowan. Você, por sua vez, quer que Rowan seja absolutamente honesta consigo, não quer? Conte-lhe tudo. Ele sabia que Aaron tinha razão. Estava vestido para jantar e à espera, na sala da suíte, quando Rowan chegou. Arranjou-lhe uma club soda com gelo e explicou todo o incidente, o mais sucinta e concisamente que pôde. Viu imediatamente a ansiedade no seu rosto. Era quase decepção, aquela coisa feia, escura e terrível, que uma vez mais punha em causa a sua obstinada convicção de que estava tudo a correr bem. Parecia incapaz de dizer fosse o que fosse. Limitou-se a ficar sentada no sofá, junto ao monte de embrulhos que tinha trazido consigo. Não tocou na bebida. Creio que foi um dos truques dele, disse Michael. Foi isso que senti. O lírio, isso foi um truque qualquer. Acho que devemos continuar. Era isso que ela queria ouvir, não era? Sim, é exatamente isso que devemos fazer, disse ela num tom ligeiramente irritado. Isso abalou-te? Perguntou. Creio que eu teria perdido a cabeça se tivesse visto uma coisa assim. Não, disse ele, não me chocou. Foi, de certa forma, fascinante. Acho que fiquei zangado. Tive uma espécie daqueles ataques. Santo Deus, Michael! Não, não! Volte a sentar-se, doutora Mayfair. Estou ótimo. Só que quando isso acontece, há um esforço, uma reação sistémica geral ou qualquer coisa. Não sei, talvez esteja assustado e não saiba. Provavelmente é isso. Uma vez, quando era garoto, estava a andar na montanha russa, na praia de Pontchartrain. Chegámos lá mesmo acima e daquela vez eu decidi que não me agarrava. Desceria completamente descontraído. Bom, aconteceu uma coisa estranhíssima. Senti dores no estômago e no peito, fortes. Foi como se o meu corpo se tivesse contraído por mim, sem autorização. Qualquer coisa assim, na realidade, foi exatamente assim. Ela estava a perder a ansiedade. Estava ali sentada com os lábios cerrados e estava a perdê-la. Por fim, em voz baixa, disse: Há pessoas que morrem de um ataque de coração na montanha russa, exatamente como morrem de outras formas de stress. Eu não vou morrer. Como é que pode estar tão seguro disso? Porque isso já me aconteceu, disse ele, e sei que ainda não chegou a minha hora. Ela deu uma risada amarga. Muito engraçado, disse ela. Estou a falar absolutamente a sério. Não voltes lá sozinho. Não lhe dês qualquer oportunidade para te fazer isso. Tretas, Rowan. Eu não tenho medo daquela maldita coisa. Além disso, gosto de lá ir. E quê? A coisa vai-se mostrar mais cedo ou mais tarde. E porquê é que estás tão seguro do que era Lasher? Perguntou ela numa voz calma. O rosto dela ficara subitamente descontraído. E se tivesse mesmo sido Langtree? E Langtree queira que te vás embora. Isso não faz sentido. É claro que faz sentido. Olha, vamos deixar isto. Quero ser honesto contigo, contar-te tudo o que se passa. Não te esconder nada desta natureza. E quero que também não me escondas nada. Não voltes lá, disse ela com o rosto ensombrado. Pelo menos sozinho, à noite, a pedir que te aconteça alguma coisa. Ele fez um pequeno ruído trucista. Mas ela tinha-se levantado e saído da sala, aborrecida. Nunca a vira ter aquele tipo de comportamento. Voltou a aparecer, daí a instantes, com a sua mala preta na mão. Importas-te de abrir a camisa? Perguntou ela. Estava a tirar o estetoscópio da mala. O quê? Que é isto? Deve estar a brincar. Ela pôs-se à frente dele, com o estetoscópio na mão, a olhar fixamente para o teto. Depois olhou para ele e sorriu. Vamos brincar aos médicos, ok? Abres a camisa? Só se tu também abrires a tua. Imediatamente a seguir. Na realidade, se quiseres, também podes ouvir o meu coração. Bom, já que pões as coisas nesses termos, santo Deus, Rowan, essa coisa está muito fria. Só a aqueço nas mãos para as crianças, Michael. Bom, caramba, não achas que os tipos grandes e valentes como eu sentem frio e calor? Para de tentar fazer-me rir. Respira fundo. Ele fez o que ela lhe pediu. Que é que ouves lá dentro? Ela ergueu-se, tirou o estetoscópio e voltou a metê-lo na mala. Sentou-se ao lado dele e tomou-lhe o pulso. Então? Pareces ótimo. Não ouvi nenhum sopro. Não detetei quaisquer problemas congénitos, nem disfunção ou fraqueza de qualquer tipo. É o bom velho Michael Curry, disse ele. Que é que o teu sexto sentido te diz? Ela inclinou-se e colocou as mãos sobre o pescoço dele, metendo os dedos pelo colarinho aberto da camisa e acariciando-o suavemente. Foi uma carícia tão suave e tão diferente da sua forma habitual de lhe tocar, que lhe provocou arrepios nas costas e atiçou rapidamente a sua paixão, transformando-a numa surpreendente fogueira. Estava prestes a tornar-se num puro animal, e ela de certo que o sentiu. Mas o seu rosto era uma máscara, os seus olhos estavam vidrados. E ela estava absolutamente imóvel, a olhá-lo fixamente, ainda com a mão na dele. E ele quase se alarmou. Rowan? Murmurou ele. Ela tirou a mão, lentamente. Parecia estar de novo em si. E num gesto brincalhão, deixou os dedos caírem com irritante suavidade no seu colo. Mexeu no volume nas calças de ganga dele. Que é que o teu sexto sentido te diz? Perguntou ele de novo, resistindo ao impulso de lhe rasgar a roupa ali mesmo. Que és o homem mais bem parecido e sedutor com quem eu alguma vez fui para a cama, disse ela languidamente. Que apaixonar-me por ti foi uma ideia espantosamente inteligente. Que o nosso primeiro filho será incrivelmente bonito e belo e forte. Estás a brincar? Não viste isso realmente, pois não? Não, mas é o que vai acontecer, disse ela. Encostou a cabeça ao ombro dele. Vão acontecer coisas maravilhosas, disse, enquanto ele se dobrava sobre ela. Porque nós vamos fazer com que aconteçam. Vamos lá para dentro. Fazer com que aconteça uma coisa maravilhosa entre os lençóis. No final da semana, a Mayfair and Mayfair realizou a sua primeira conferência séria, inteiramente dedicada à criação do centro médico. Após consulta a Rowan, ficou decidido a autorizar a realização de vários estudos coordenados sobre a viabilidade e a dimensão ótima do centro, bem como a melhor localização possível em Nova Orleans. Ryan marcou viagens para Anne-Marie e Pierce a vários hospitais principais em Houston, Nova York e Cambridge para recolherem dados. Foram organizadas reuniões a nível local para discutir a possibilidade de ligação a universidades ou instituições já existentes na cidade. Rowan fez um trabalho de investigação de fundo, lendo histórias técnicas dos hospitais americanos. Fez chamadas interurbanas de horas para Larkin, o seu antigo professor, e para outros médicos em todo o país, pedindo sugestões e ideias. Estava a tornar-se óbvio para ela que o seu sonho mais grandioso podia realizar-se apenas com uma fração do seu capital, se é que seria necessário utilizar o capital. Pelo menos era assim como Lauren e Ryan Mayfair interpretavam o seu sonho, e era melhor deixar que as coisas avançassem nesta base. E se um dia cada centavo desse dinheiro puder ir para a medicina, disse Rowan a Michael em privado, para a criação de vacinas e antibióticos e blocos operatórios e camas de hospital. Os restauros estavam a progredir tão bem que Michael teve tempo para ir dar uma vista de olhos a algumas outras propriedades. Em meados de setembro, comprou uma loja funda e poeirenta em Magazine Street para a nova Great Expectations, a poucos quarteirões de distância de First Street e de onde ele nascera. Era num prédio antigo, com um apartamento no andar de cima e uma galeria de ferro que cobria a rua. Outro daqueles momentos perfeitos. Assim, estava tudo a correr muitíssimo bem e era tudo tão divertido. A sala de estar já estava quase acabada. Vários tapetes chineses e belas cadeiras de braços francesas que tinham pertencido a Julien tinham voltado a ser colocados na sala. E o relógio de pêndulo já estava de novo a trabalhar. É claro que a família lhes implorou que deixassem a suíte no Ponte Chartres e fossem para esta ou aquela casa até ao casamento, mas eles estavam demasiado confortáveis naquela grande suíte em St. Charles Avenue. Adoravam o Caribbean Room e o pessoal do pequeno e elegante hotel. Até adoravam o pequeno elevador apainelado, com flores pintadas no teto, e a pequena cafetaria onde por vezes tomavam o pequeno almoço. Além disso, Aaron ocupava a suíte no andar de cima e tinham-se ambos afeiçoado muito a ele. Um dia não era dia, sem tomarem café ou uma bebida, ou pelo menos dois dedos de conversa com Aaron. E se ele tinha sofrido mais algum daqueles acidentes, não lhes disse. As últimas semanas de setembro estavam mais frescas e houve muitas tardes em que ficaram em First Street depois de os operários se terem ido embora, a beber vinho na mesa de ferro forjado e a ver o sol a pôr-se por detrás das árvores. A última luz do dia refletia-se nas janelas altas do sótão que dava para sul, tingindo os vidros de dourado. Tão silenciosamente grandiosa. As buganvílias davam as suas flores roxas em profusão e cada sala recém-acabada ou cada pedaço de ferro forjado, pintado, entusiasmavam-nos e enchiam-nos de sonhos do que ainda estava para vir. Entretanto, Beatrice e Lily Mayfair tinham convencido Rowan a casar-se de branco na St. Mary's Assumption Church. Aparentemente, o legado estipulava uma cerimónia católica. E os respectivos adornos eram considerados absolutamente indispensáveis à felicidade e satisfação de todo o clã. Rowan pareceu ficar feliz quando finalmente cedeu. E Michael estava secretamente exultante. Encantava-o mais do que ousava admitir. Nunca esperara qualquer coisa de tão elegante ou tradicional na sua vida. E é claro que a decisão era da mulher e ele não tinha querido pressionar Rowan de qualquer forma. Mas só de pensar nisso, um casamento formal, de branco, na velha igreja onde ele ajudara à missa. À medida que os dias tornavam mais frescos, à medida que entravam num outubro cálido e belo, Michael apercebeu-se subitamente de como estavam perto do seu primeiro Natal juntos e que o passariam na nova casa. Pensou na árvore que teriam naquela enorme sala de estar. Seria maravilhoso. E a tia Viv estava finalmente instalada no novo apartamento. Continuava a insistir em querer as suas coisas pessoais e ele tinha-lhe prometido ir em breve a São Francisco de avião buscá-las. Mas sabia que ela gostava de ali estar e que gostava dos Mayfairs. Sim, Natal, da forma como ele sempre imaginara que devia ser, numa casa magnífica, com uma árvore esplêndida e o lume aceso na lareira de mármore. Natal. Inevitavelmente veio-lhe à memória Lashers na igreja. A inconfundível presença de Lashers, misturada com o cheiro das agulhas do pinheiro e das velas, e a imagem de gesso do menino Jesus a sorrir na manjedoura. Porque é que Lashers tinha olhado tão carinhosamente para Michael, naquele dia longínquo em que aparecera no santuário junto à manjedoura? Porquê tudo aquilo? Essa é a questão de fundo. E talvez Michael nunca viesse a saber. Talvez, apenas talvez, tivesse de alguma forma cumprido o objetivo para o qual a sua vida lhe tinha sido devolvida. Talvez este não fosse mais que voltar ali, amar Rowan e serem felizes juntos na casa. Mas sabia que não podia ser assim tão simples. Não fazia qualquer sentido assim. Seria um milagre aquilo durar para sempre. Um milagre. Da mesma forma que a criação do Mayfair Medical era um milagre. E Rowan querer um bebê era um milagre. E a casa em breve ser deles era um milagre. E como ver um fantasma era um milagre. Um fantasma a sorrir do santuário de uma igreja ou sob um mirtilo numa noite fria.